cidade que não é lei. Imagens do homossexual no cinema. Um programa de Diogo Silva. With Sebastian, didn't you, last summer? I tried to give him what you had always given him, the tender understanding and the love you gave My him. Son and I had a rare and wonderful love and trust between us. A sort of contract, a covenant between us. Oh, I know. He broke I know it. He broke about that covenant between us when he broke away from me and took her, not me, to travel with him while he created his poem. Even when I was with him, even with me, he would sometimes be frightened, but I would know when and what of. I'd reach across the table to him and touch his hands. Say not a word, just look. And touch his hands with my hand. Then in the morning, the summer poem would be continued until it was finished. I couldn't help Naturally him. Naturally not. He was mine. I knew how to help him. I could. You didn't. You couldn't. I tried. I would say you will. Oh, right. I failed him. I knew that the day we flew down to Gabetha de Lobo from where he'd given off writing his poem. Because he had broken all. Yes, something had broken. That string of pearls, old mothers. Old? Hold their sons by. Yes, hold them from death. No, life. Hold them from life. What do you know? You were the stranger, the outsider, the destroyer. We were life. You fed on life, both of you. Taking. People were objects for your pleasure. That's what you taught him and he taught you. Oh, you were superior to mere mortals. So we were. We needed no one but one another. Sebastian only needed you while you were still useful. Useful? I mean young. Able to attract. She's babbling again, babbling and lying. He left her home because she had lost her. Because you stole him. Lost her attraction. What would attraction have to do with a son and a mother? I'll tell you. Is there no way to stop these lies? Yes. Have my brain cut. Doctor, this was a mistake. The mistake was my going with Sebastian. When he left her home, she had a stroke. Not a stroke. A hysterical stroke. Sebastian left her home like a toy he'd tired of. And he took me with him like a new toy. On his last voyage. Lies. All see, lies. Doctor, we both... We were decoys. Decoys? For Sebastian, he used us as bait. And when she was no longer able to lure the better fish into the net, he let her go. Bait for what? What were the better fish? We procured for him. She used to do it in the smart, fashionable places they went to before last summer. Sebastian was shy with people. She wasn't. Neither was I. But we both did the same thing for him. We both made contacts for him. I can't listen to this obscenity. Stop her, Doctor. Cut the truth out of my brain. Is that what you want, Aunt Vi? Well, you can't. Not even God can change the truth that we were nothing but a pair of... Doctor! It's the truth! See how she destroys us with her tongue for a hatchet. You've got to cut this hideous story out of her brain. How much are you willing to pay for that, Aunt Vi? Get me away from her. Out of here. Out of this. De épocas recuadas que, salvo algumas exceções delimitadas no tempo e nos lugares, a homossexualidade masculina tem sido um assunto encarado com pouca tolerância, principalmente pela cultura judaico-cristã e islâmica. Vista muitas vezes como uma doença, um transtorno psíquico, como um comportamento vergonhoso, transgressor, aberrante, anormal ou pecaminoso, esta preferência sexual foi, frequentemente, mantida nas margens e condenável quando exposta. Porém, gradualmente, com a mudança das mentalidades, ao longo do século XX e XXI, tem vindo a ser aceito pela sociedade e descriminalizada, ou não discriminada, em muitos países. As artes sempre abordaram esta orientação, nomeadamente aquela que é mais recente, conhecida por sétima arte, ou seja, o cinema. Desde a primeira década do século XX, que vários realizadores e atores retrataram a homossexualidade masculina nos seus diferentes aspectos, sendo os primeiros testemunhos o estereótipo do homem afeminado que dá nas vistas pelos gestos e modos de falar, que é exuberante ou extravagante, como certas mulheres, ou troca de identidades, a mulher que se disfarça de homem ou o homem que se disfarça de mulher. Depois da Segunda Guerra Mundial e até aos anos 60, o homossexual costumava ser um sádico, um psicopata, uma personagem nefasta ou antissocial. Circus freaks, the bleeding lady, the blood from her leaks. Here is a place where you can buy crack, lobotomized whores who you can slap, the freaks. Your seats, the freaks. wolves and dancing bears and midgets with full body hair. A man who has a fish's tail, a girl whose body is a snail. A man whose head is a bird, a girl who shits bricks as turds. Siamese twins joined at the head, a girl who though alive is dead. A man who bleeds through hands and eyes, a girl who has a donkey's thighs. This freak show is the best in town. This freak show is the worst around. Entre os cineastas homossexuais ou bissexuais que não se circunscreveram a esta temática nos seus filmes, podemos listar aleatoriamente os nomes de Friedrich Wilhelm Murnau, Moritz Stiller, James Whale, Anthony Asquith, Sergei Parajanov, Rainer Werner Fassbinder, Jean Genet, Pierre Paolo Pasolini, George Cukor, Jean Cocteau, Gus Van Sant, Luchino Visconti, Pedro Almodóvar, Derek Yarman, Lindsay Anderson, James Ivory, Charles Laughton, John Schlesinger, Patrice Chéreau, Todd Haynes, Werner Schroeter, Terence Davis, Joel Schumacher, Roland Emmerich, Judy Foster ou John Waters. Entre os filmes versantes sobre este assunto, ou em que a pulsão homossexual não assumida está presente, podemos mencionar, por exemplo, Rope, realizado por Alfred Hitchcock em 1948, Suddenly Last Summer, realizado por Joseph Mankiewicz em 1959, The Servant, realizado por Joseph Losey em 1963, Reflection in a Gold Eye, realizado por John Huston em 1967, Midnight Cowboy, realizado por John Schlesinger em 1969, The Boys in the Band, realizado por William Friedkin em 1970, Sunday Bloody Sunday, realizado por John Schlesinger em 1971, Cruising, realizado por William Friedkin em 1980, Poison e Far From Heaven, realizados por Todd Haynes em 1991 e 2002. Nos filmes em que a lesbianidade direta ou subentendida está latente, podemos, entre outros, referir Rebecca, realizado por Alfred Hitchcock em 1940, Whatever Happened to Baby Jane, realizado por Robert Aldrich em 1962, ou Le Biche, realizado por Claude Chabrol em 1968. Pendant la nuit du carnaval, il était vieux, elle était pâle. Quand il lui a souri, elle a souri, elle avait faim. C'est ça la vie. Un peu de mots, la faim fut dans le sac. Il lui a demandé, tu n'as pas le trac? Ma femme n'est pas là de toute la nuit, viens avec moi. Chasse l'ennui. Elle pensait à part soi. Il peut mentir. L'important c'est ce que je lui soutire. Elle a vidé son verre. A dit combien le feu au jour. Elle était bien. Vivre. Si on savait. Dans la banlieue obscure et au-delà, il roulait vers une villa. Ça a l'air chic chez toi, je pourrais voir, mais il préférait dans le noir. Il s'était mis à rire un peu trop fort. Il divertit son pauvre corps et tout à coup sur elle sentit ses mains. N'aie donc pas peur, sacré putain. Elle a soudain envie de s'en aller. Elle demande d'aller au WC. Par la petite fenêtre, elle s'enfuirait. Mais il dit non, et la tirerait. Vivre, c'est vivre. Si on savait mourir, on appelle ça mourir. Si la vie se retire. Vivre, si on savait mourir, on appelle ça mourir, si la vie se retire. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta ceinture? Je ne veux pas que tu me tortures. Dis-moi ton fric, tu veux le gagner ou pas? Et brusquement, il la frappa. Il jura quand il a cru évanoui, car il n'avait pas encore joui. Il était là, pas tôt. balance à la vie, à la décharge. La la la la la la la la la la la la. À ces drôles de jeu, il fallait qu'elle perde son pauvre corps, n'est plus que mère d'or. Vivre, c'est vivre, si on savait mourir. On appelle ça mourir, si la vie se retire. Vivre, c'est vivre, si on savait mourir. On appelle ça mourir, si la vie se retire. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? Gone to young men, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Entre algumas comédias mais recentes sobre a identidade de género e as opções sexuais, podemos enumerar The Ritz, realizado por Richard Lester em 1976, passado numa sauna para homossexuais em Manhattan, na qual um inocente heterossexual se esconde para fugir ao seu cunhado, um mafioso que o quer matar. Hedwig and the Angry Inch, realizado por John Cameron Mitchell em 2001, versa sobre Hansel Schmidt, um genderqueer rejeitado, originário de Berlim Oriental, que vai para os Estados Unidos para aí mudar de sexo e casar-se com um militar norte-americano. A cirurgia corre mal e o seu marido troca Hansel, agora Hedwig, por um homem. Em She Hates Me, realizado por Spike Lee, em 2004, um homem heterossexual, perito em biotecnologia, despedido do emprego por denunciar os métodos corruptos dos superiores, dedica-se a engravidar lésbicas ricas, cobrando $10,000 por cada inseminação. Bruno, realizado por Larry Charles em 2009, protagonizado por Sacha Baron Cohen, é uma paródia acerca de um repórter de moda austríaco, Bruno Gerhardt, que, após ser despedido do canal de televisão, em que tinha um programa, convencido que é uma vedeta e tem talento, emigra para os Estados Unidos para iniciar uma carreira como ator. Where have all the graveyards gone? Gone to flower everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Thank you. Suddenly Last Summer foi um filme realizado por Joseph Leo Mankiewicz em 1959, baseado na peça de teatro homónima de Tennessee Williams, publicado em 1958 e adaptado para o cinema por Gore Vidal e Tennessee Williams. Vidal e Williams eram escritores homossexuais. O crítico literário Harold Bloom colocou esta peça entre os melhores exemplos de lirismo de Williams. Catherine Holley, internada numa instituição psiquiátrica, está perturbada pela morte em circunstâncias misteriosas do seu primo, Sebastian, numa viagem à Espanha no último verão. A mãe de Sebastian, Violet Venable, uma senhora de uma família proeminente de New Orleans, procurando ocultar a verdade sobre a homossexualidade e a morte do filho, mostra disponibilidade para dar um generoso donativo à investigação do médico daquela instituição, se este realizar uma lobotomia a Catherine. Está impaciente por suprimir a versão das declarações da sobrinha em relação ao desaparecimento de Sebastian. Finalmente, sob a influência de drogas psicoativas, o chamado Soro da Verdade, Catherine relata a história da morte de Sebastian por canibalismo às mãos de uns jovens locais pobres a quem solicitava favores sexuais usando Catherine como isco para os atrair, como antes havia utilizado a sua mãe. Sebastian foi mutilado, despedaçado e parcialmente devorado por uma multidão de crianças fomeadas. O médico fica convencido que esta história é verdadeira. O filme teve como protagonistas Elizabeth Taylor, Katharine Hepburn e Montgomery Clift, um ator igualmente homossexual. O Hollywood Production Code forçou Vidal a cortar as referências específicas à homossexualidade. Terá sido essa a razão pela qual a personagem homossexual não tem rosto nem voz no filme. A versão cinematográfica difere consideravelmente da teatral. Williams detestou-a. A escolha de Katharine Hepburn foi, na sua opinião, uma decisão errada. Declarou que não participou na adaptação para o ecrã, apesar do seu nome constar nele como argumentista, e o que viu nele o fez vomitar. Vidal disse que o realizador alterou o final. Mankiewicz afirmou que a peça estava mal construída, baseada na mais elementar psicologia freudiana. O filme foi nomeado para 3 Oscars e duplicou na bilheteira o dinheiro investido. Este filme foi por muitos considerado homofóbico. Em 1959, a homossexualidade não era um crime, mas era um tabu e tinha bastantes estereótipos e estigmas. A comunidade psiquiátrica dos Estados Unidos, de um modo geral, achava que esta preferência era de uma doença mental. Os altos representantes do governo achavam que os comunistas faziam chantagem aos funcionários homossexuais que trabalhavam para o Estado, para assim obterem informações confidenciais. Sob as diretrizes do senador Joseph McCarthy, muitos foram assim despedidos sob o pretexto da preferência sexual e outros, incómodos oponentes de McCarthy e da sua política, afastados sob essa suposta alegação. Sebastian only needed you while you were still useful. Useful? I mean young, able to attract. He's babbling again, babbling and lying. He left her home because you stole him. Lost her attractiveness. What does attractiveness have to do with the son and the mother? You see, Doctor, we were both decoys. This generation's greatest author and poet, writer of A Streetcar Named Desire and Cat on a Hot Tin Roof, unashamedly writes of a woman's strong wants and a man's strange needs. Six great stars combine their talents to recreate Suddenly Last Summer, Tennessee Williams' magnificent drama. Something horrible happened to that girl last summer. Some dreadful traumatic experience of some kind. What? It was a one-piece bathing suit made of something white. The water made it transparent. I told him I didn't want to swim in it, but he just grabbed me by the hand and dragged me into the water, all the way in. I came out looking nude. Why did he do that? Do you know why he did that? Yes. You know why I was doing it. I told you. In 1953, I was serving time for armed robbery. At 4 o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow, then I heard somebody yell. There's a riot going on. Trouble started in cell block number 5 and spread like fire across the prison floor. I said, okay, boys, getting ready to run. Here come the warden with a Tommy gun. And said, come out with your hands up in the air. If you don't stop this riot, you all gonna get the chair. Scarface Jones said, it's too late to quit. Pass the dynamite, cause the fuse is lit. The 47th hour, the tear gas got our men. We're all back in our cells, but every now and then there's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on up in cell block number 9. Pink Flamingos, uma longa-metragem de baixo orçamento, apenas 10 mil dólares, dirigida e realizada por John Waters, estreada em 1972. Foi o primeiro filme da Trash Trilogy, que incluiu Female Trouble, de 1974, e Desperate Living, de 1977. Este filme, transgressor e ousado nas suas imagens da sexualidade, mostra um lado excêntrico da homossexualidade, recorrendo ao ridículo e ao absurdo. Com imagens explícitas dos genitais, cenas de sexo com uma galinha, sexo oral entre mãe e filho, pessoas a alimentarem-se de fezes e ainda cenas nas quais apenas se vê o ânus do ator, podendo deixar chocado um espectador desprevenido. Nele, há exibicionismo, voyeurismo, sodomia, masturbação, gula, vómito, violação, incesto, homicídio, canibalismo e fetichismo, sendo pioneiro de uma orientação cinematográfica que explora a abjeção. Retrata a história de uma drag queen, um homem que se veste de mulher e geralmente age com uma feminidade exagerada, chamada Divine, protagonizada pelo ator Harris Glenn Milstead, que passou a ser assim chamado na vida real. Divine, um criminoso que vive sob o pseudónimo de Babs Johnson, excessivamente obeso, habita numa roulotte com a sua família bizarra e desajustada. A mãe é obcecada por ovos. Depois de um tabloide afirmar que Divine é a pessoa mais repugnante viva, a inveja abala Raymond e Connie Marble, os atores David Lockery e Ming Stowe. Estes são um casal que atrai raparigas jovens, as raptam e depois as violam e engravidam, deixando-as presas na sua cave durante 9 meses para terem os bebés e os venderem a casais lésbicos. Estas raparigas são mantidas na cave de sua casa e cuidadas por Channing, interpretado por Channing Wilroy. Raymond e Connie Marble querem destruir a fama de Divine. Edith, a mãe de Divine, é uma mulher com um aspecto horrível, muito obesa e obcecada com a ingestão de ovos. A atriz Edith Massey. O seu outro filho, Crackers, vive numa capoeira com todas as suas galinhas. O ator Danny Mills. Doggy in the window, the one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy is for sale. I must take a trip to California and leave my poor sweetheart alone. If he has a dog, he won't be lonesome, and the doggy will have a good home. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy is for sale. I read in the papers there are robbers with flashlights that shine in the dark. My love needs a doggy to protect him and scare them away with one bar. I a kitty. I don't want a parrot that talks. I don't want a bowl of little fishies. He can't take a goldfish for a walk. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy's for sale. Este filme, em 16mm, rodado depois de Multiple Maniacs de 1970, inspirado na produção underground de Nova York de cineastas como Kenneth Anger, Andy Warhol e os irmãos Mike e George Cuchar, foi apresentado na terceira edição do Annual Baltimore Film Festival, no campus da Universidade de Baltimore, escutando bilhetes para três sessões e despertando interesse dos fãs de cinema deste género. Foi depois exibido em cidades como Nova York, Filadélfia e São Francisco, ganhando, pela sua força provocatória, a rápida consideração do público, rentabilizando 7 milhões de dólares nas bilheteiras. Houve ainda uma tentativa de sequela, intitulada Flamingos Forever, sem nunca ser concretizada devido ao facto de Devine ter recusado entrar no filme e a atriz Edith Massey ter falecido. cineasta Nick Zedd, em 1985, designou The Underground Film Bulletin, publicado entre 1984 e 1990, por cinema de transgressão, os exemplos de filmes marginais concebidos em Nova York por um grupo de artistas nos quais se inseriam o próprio Nick Zedd, Kemba Fowler, Tessa Hughes Freeland, Cassandra Stark, Beth B., Tommy Turner, Richard Kern e Lydia Lunch, e que usavam temáticas de choque e humorística. John Waters era da área de Baltimore e os seus primeiros filmes foram rodados aí, com a sua companhia de atores chamada Dreamlanders. Assumidamente homossexual, Waters admitiu ter sido influenciado, entre outros, por Rainer Werner Fassbinder. Fassbinder realizou filmes de temática homossexual como Faustrecht der Freiheit, conhecido em Portugal pelo título O Direito do Mais Forte, de 1975. In einen Jahrt mit Dreisen Monden, de 1978, sobre um transexual, e a sua obra póstuma Carrel, baseada no romance Carrel de Brest, de Jean Genet, publicado em após a sua estreia em Paris, no ano de 1982, Carrel vendeu mais de 100 mil bilhetes nas primeiras 3 semanas. O filme retrata a história de um marinheiro belga atraente chamado George Carrel, o ator Brad Davis, que, para além de ladrão, é também assassino. Quando o seu navio, Le Vengeur, atraca em Brest, na Bretanha, visita o Ferrier, um bar e bordel para marinheiros, gerido pela Madame Lisiane, a atriz Jeanne Moreau, casada com Nono, o ator Gunther Kaufmann, mas apaixonada por Robert, o ator Hanno Post, que é irmão de Carrel. Carrel tem uma relação de amor-ódio com Robert. O filme explora a temática homossexual masculina. Sexo, drogas, jogos de sorte e azar com marinheiros a masturbarem-se e tendo relações sexuais promíscuas. Na última cena do filme, vemos Carrel bêbada a beijar o tenente Seblon, o ator Franco Nero, o qual lhe demonstra frequentemente a sua virilidade e acabará por ser seu parceiro sexual. Seblon protege da justiça de Carrel do homicídio de Vic Rivette. A adaptação surrealista de Fassbinder consegue alcançar o nível de dramatismo e de abstração do romance original. Foi a última obra de Fassbinder e, segundo ele, a película mais importante da sua cinematografia, transformada num filme de culto sobre a homossexualidade masculina. Um tema cantado por Jeanne Moreau, neste filme, tem como letra a do verso It's Man Kills the Thing He Loves, de Oscar Wilde, extraído de The Ballad of Reading Gaol, um poema escrito após sair da prisão, a qual fora condenado por 2 anos por manter relações homossexuais com Lord Alfred Douglas. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da da da da da da. Some do it with a bitter look, some with a flattering word. The coward does it with a kiss, the brave man with a sword. With a sword, with a sword. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da da da da da da da. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da da da da da da da. Some kill their love when they are young, and some when they are old. Some strangle with the hands of lust, some with the hands of gold. The kindest use a knife because the dead so soon grow cold. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da da da da da da da. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da da da. Some love too little, some too long. Some sell and others buy. Some do the deed with many tears, and some without a sigh. For each man kills the thing he loves, yet each man does not die. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da da da. Da, da, da, da. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da da da da da da. Da. Young and joyful bandit, hiding unknown to fears. Your songs in the desert move hunting cars. Progressivamente, a temática homossexual na sétima arte deixou de ser utilizada com o intuito de chocar, causar repugnância ou riso, mas para mostrar que a preferência sexual por pessoas do mesmo género não é uma doença ou algo imoral na sociedade. Com maior ou menor preconceito ou relutância, as novas gerações de pais têm manifestado condutas mais tolerantes e ensinam os filhos a aceitar e a respeitar a escolha sexual. Esta mudança de atitude levou a grandes marcas infantis como a Disney a atualizarem os seus valores e conceitos, retratando a homossexualidade de forma discreta. No cinema de animação, o tema, principalmente a identificação lésbica, aparece de um modo mais explícito nos filmes japoneses como Tokyo Godfathers, realizado por Satoshi Kon em 2003, ou em Rocky and Hudson, realizado por Otto Guerra no Brasil em 1994, um filme protagonizado por um par homossexual que junta o nome Rock Hudson, um ator homossexual muito apreciado como galã, dos primeiros a morrer com SIDA em 1984. Também South Park, Bigger, Longer and Uncut, realizado por Trey Parker em 1999, foi um sucesso. Séries como The Simpsons, South Park, Draw Together ou Family Guy têm episódios com personagens homossexuais. Young and joyful bandit, hiding unknown to fears. Your songs in the desert move hunting cups to tears. La la la, la la la, la la la. Thank you. ano de 2017, Esteban Bravo e Beth Davids criaram uma curta-metragem em animação digital no Ringling College of Art and Design, na Flórida, intitulada In a Heartbeat, distribuída em julho do mesmo ano no YouTube. Descreve a história de um rapaz tímido chamado Sherwin, que na primeira cena aparece a correr e a esconder-se de algo ou alguém. Pouco depois, percebemos que apenas está a fugir de Jonathan, por quem está apaixonado. A ação desenrola-se por mais 4 minutos, onde o coração de Sherwin foge do seu peito e corre atrás de Jonathan. O coração puxa-o para outro rapaz que gosta de ler. Sherwin tenta evitar revelar a vontade do seu coração. Quando este o alcança, ele fica embaraçado e ambos são surpreendidos por um grupo de colegas que os veem a segurar no coração. Eles lançam-lhes um olhar desconfiado que sugere desaprovação e censura. Sherwin parte o seu coração ao tentar fugir da situação em que está. Metade fica nas mãos de Jonathan. Este irá depois ter com ele para juntar os dois pedaços do coração dividido. Esta curta-metragem teve imensas críticas positivas, incluindo a opinião de ser o filme que salvou 2017. As críticas dos adultos e das crianças foram favoráveis devido à mensagem positiva e amplitude emocional. Apesar de algumas reticências em relação ao tema, raramente abordado com tanta clareza ao nível da animação infantil, este foi um dos vídeos mais virais do YouTube em 2017. Thank you. like this. When the world's a bit amiss and the lights go down across the trailer park, I get down, I feel at, feel on the verge of going mad, and then it's time to punch the clock. I put on some makeup, down on the tape deck, and put the wig back on my head. Suddenly I'm Miss Midwest Midnight Checkout Queen, until I head home and I put myself to bed. I look back on where I'm from, look at the woman I've become, and the strangest things seem suddenly routine. I look up from my vermouth on the rocks, a gift wrapped wig still in the box of towering velveteen. I put on some makeup, some love and breakup. I'm pulling the wig down from myself. Suddenly I'm Miss Beehive 1963, until I wake up and I turn back to myself. I put on some makeup, turn on the 8-track. I'm pulling the wig down from the shelf. Suddenly I'm Miss Farrah Fawcett from TV, until I wake up and I turn back to myself. Everybody. Este programa teve locução de Bruno Garcia e Diogo Silva. realização de Diogo Silva.